663, o nono. Uma mesa de zebra. 63, o nono, vento uma centena com 10 nós. Reporte baixado e travado. Reportar. Eu só falo pelas 3h30 e só confirmando se está no pátio militar. De autoridades é o que fica em frente ao prédio do comando, ok? Só um abraço. Um minuto para essa cópia. Achou e travou 63 ou não? 163 ou não, pus autorizado aqui para 10. Reposto. Decolou 37, chame 129 decimal 45, 2945, 19979, bom dia. Taxi 3239, zona 584320, Campinas. Qual terminado é? Campinas. Taxi via Índia, à direita do ponto de espera, chame 2895, ajuste 014. Gente, Índia 295, 014, zona 3239. Marca 238, Alert, copy? Solo aos 3-9, libera direito, chama no 2-9 nesse momento. 2-9. Solo, chamei a 3-9, livrou. 3-9. 3-9, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. É. Autorizado, avisar o campo. Reporte estabilizado na curta final, pressão no 7 de Tecula Delta. Porta na Delta. Volume 630, pouso autorizado, pistão 0, vento com a centena com 9973. Baixar travado, livre pouso, volume 630. Descendo do pátio 5 para o pátio 3. Autorizado, táxi, caminho para cruzamento. Vitória da Conquista, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5155, controle 129 decimal 45. Autorizada 200 para a conquista via rota, autorização para sair da voa após DCT, conquista 2129 decimal 45 é o controle, primeira curva direita após a decolagem, segunda 5155, correto, chama para posicionamento. 3859 na final Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Pode ali, mantém 3259. sinal baixado, checado, o Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pista 17, 21 centena com 10 minutos. Autorizado, Delta. Solos 4-2, libere a direita, número 2, número 19, Solos. Zona 1, Solos, bom, não é atrasado. Solos, Salvador, bom dia, agora não é atrasado. 630, bom dia, táxi Alfa, chamamento corrigindo, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, agora não é atrasado. Cruzamento direto, Xangu Zulu. Segue Quebec, máquina Lima, Xangu Zulu, 219. Lá pra esquina, tá? Na 3859, decolou 44, 1129, decimal 45. 2945. Tecno Delta, autorizado, seguir até o Pat 5, assassinar a frequência livre, se o solo for os 44, boa. Ground American 238 clearance. Are you ready to copy? I am ready to copy. Clear to Miami, flight level 360, confirm plan route. Momo departure, flog transition, after departure left turn, scope code 517. 0 and Salvador departure control 129.45. Say clear to Miami, flight level 360, as filed, flight plan route, Momo departure, block transition, after departure, takeoff left turn, squawk 5170, and departure for frequency 129.45, American 238. Only the departure is Momo and flock transition. Momo, flock transition, American 238. Correct, inform for push back and stop, American 238. Okay, clear to push and start, American 228. Prezado cruzamento pátio principal até o pátio 3 de Leste, estamos de novo. Localizado planos para Aracaju, via Golf 677, nível de voo 090, subida Conde, curva esquerda, cabeceira 10, o código transponder é 0271, controle 129-45. Bom dia, Fonseca 012, milhas de sempre, rocha aprovada. Bom dia, Fonseca 01, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1 centena com 129. Ponte Mike Juliette Romeu, intercepte a final da 17, aponte na curta para pouso no pátio 4, vento 90 graus com 9 graus. 90 com 9 graus, cuidado. Autorizado, chefe do táxi. Boa tarde, 321. solo 52, libera direita, taxi via Alfa, reporte na Delta, na minha escuta para cruzar a pista. Taxi Alfa, reporte na Delta para cruzar a pista, 001. Uno 165, está autorizado pelo para Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luno 6, para o hotel Zulu 13, já posso confirmar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código transponder El 5401, controle 129.45. 361, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, Trivia, após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bridge, a subida. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5165, controle 129.45. 7, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Luno 6, até Belo Horizonte, Trivia e Posse. É, do lado da 10, curva direita, na Delta da Bridge, 5165 e 12945. Correto, senhor, para puxa estacionamento. Para. Gente, Maquilhão, por isso, solo foi 55, frequência livre. Aí, pista livre, então a centena pode entrar. É, de 1643. Passando sempre, baixando travado. inbound. American 238 is clear to push back, start engine. America 238, coordinate with the ground staff and call me for taxi. Okay, we'll call you for taxi. Solo 58, libera direito, terminou 219, solo. Liberando a direita, vai chamar o 219, 544. Solo Salvador, 544, livrou na sua escuta. 544, alfa quilo para o Pax 3. Pax 3. Passando sim para o 621. No 621, ó, vem com a centena 10-9, aguarde pista livre. Aguarde na pista livre, 221. Solo 59, chamando 219. 219. Solo Salvador, igual no 648. 648, taxi de Alfa, chamando São Juliette. Ah, roda aqui, 643. Livre, livre, solo 39. Livre, solo 19, 621. Salvador, novembro Yankee Mike, pergunta rotatória visual para o campo. Novembro Yankee Mike, não atrasa, vou informar da presente autorizada em estar reporte estabilizado, curta final, pistão no 7. Passareira, curta final da 1-7. Salvador, a chegada 62, 0. Gol corrigindo, gol no 648, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 648. 6250, pistão no 0 livre, pouso autorizado. Pouso no 0, 62. Salvo, Salvador, batido no 965, deve estar na mesma posição, 65. Aguarde no 965. Bata. American 238, American 238, stay ground. American 238, go ahead. Maintain this position, please, sir. Stand by. Okay, stand by. American 238, maintain position, please, sir. Yes, ma'am, we're trying to communicate with our tow driver. Is this too far? You need us back up? Pay attention to the traffic, entering now to the gate 08, sir, okay? Okay, I think we're still good. We'll hold position here and let them go to gate 8. Amara 238, continue or push it back, please. Okay, continue, American 238. Yeah, 250, taxi Alfa, chamei essa Juliette. Torre November Eck Mike na final da 17. Mike Torre, autorizado, pistão na 7, metrô centena com nós. Pouso autorizado na 17, November Eck Mike. Bom dia. Grande Max Fala 05, autorizado backtrack, reporte livrado para o backtrack. Qual é a Autorizado Salvador, aparelho ponto de Ondina, vai 500 pés no corredor Axé, acionando o código 0101 e a frequência do controle 12945. Autorizado 01, o contejamento está correto, vai decolar a partir da interjeção até autorizado táxi até a Taxiway Hotel, chame na hotel, o Force Area 01. Direcionar, chame pro táxi, o Juliette Tanguzulo. Aérea 01, Taxiway Hotel, vai chamar a torre 11895 para decolagem. Sim, a gente vai aguardar para iniciar o táxi, Juliette Tanguzulo. O graus 119. Estamos no táxi autorizado via Pátio e Índia. Ponto de espera, chame 1895. American 228, are you ready to taxi? American 238, ready to taxi. American 238, clear taxi via April 1 in India, on holding point, contact tower 118.95, altimeter 71014. American 238, man. Gol 1165, vou aguardar apenas a passagem do Boeing da América sua retaguarda para iniciar o pushback no portão 62. Estamos no mantendo fora zero. Força aérea 01, decolada 11, livre à direita. Está autorizado o cruzamento do campo e agora está na mesa de controle. Ele autorizado, ingresso no corredor chefe para o controle. Salvador, acelera 63, 1-1 no gate 5, pushback aceleramento. Aguarde 63, 1-1. Gol 1-1 no 5, puxa, aciona no 62, chama pro táxi. Chama táxi, agora 65. Jet Tango Zulu, está autorizado em manter cabeceira 10. Tanco Zulu está autorizado a decolagem, a pista 10, vento 100 graus, 0109. Eu chamei minha 31, puxei a cena no portão 5, chamo para o táxi. Autorizado, puxa o decolamento, chama a táxi do CNTT. Está autorizado o pouso, pista 17, o vento 110 graus, 119. Tango Zulu, decolado 15, última controle 129.45. Controle 129.45, Tango Zulu. Assim que o Chanel libera totalmente a passagem, já está autorizado seu táxi via Pátio Índia. Ponto de espera vai chamar 2895, ajuste no 014. São 3896, sinal é X-Ray. São 3896, 7.0.4, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Guardão, pista ali, são 3896. Tower, American 238, we're ready for the trip. America 238, maintain position. Maintain position. And clear, we are clear to flight level 360, unrestricted. So flight level 360. Okay, 360, maintain 238. São 3896, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 119. Livre pouso, pista 10, da 3896. Bravo, Kiwisk, o solo 17, está autorizado backtrack ao estacionar, parte 4, sequência livre. contact 8963-1144 a bordo. Aguarde. Funcionei 631, não confirma autonomia alternativa? 5 horas, alterna Galeão. Cidade autorizado via Pátio e Índia. Ponto de espera, chame Torres 2895, ajustado 1014. 1014, Pátio e Índia, ponto de espera 1014. Confirma o tráfico chamou o solo Salvador? American Line 238, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 238. Setor de sobrevoo em Valência, vamos fazer um sobrevoo em Valência no 040, é isso? Check, tá ok, só um minutinho. Salvador, eu vou 630, do 4, sobrevoo, só papá. 630 agora, copy Recife. Salvador, agora chegou o 9 Recife, quanto será o plano? 9-6, bom dia, meu tripulante 010. Via Alfa Juliette, portão 53896. Alfa Juliette, portão 53896. Zulu 9 é solo Salvador? Zulu 9, você vai sair instrumentos mesmo, 040, aí depois sobrevoa Valência e retorna para Salvador, é isso? Tá ok, só vou correr na contra aqui, só um minutinho. 1165 ali, mantém cabeceira 1-0. Mantém, da hora mesmo, cabeceira 1-0. Contact approach control frequency 129-45. 129-45, American 238, good day. Direita após a decolagem, cabeceira 10. Código corrigido 17, código transponder 0115 e o controle 129-45. Confirmando a frequência do controle, 12945. 8895, ajuste no 014. Gol no 630, pronto para a Copa Recife? Positivo, positivo, 630. Recife aprovado em nível de voo 370, via permite 58, com Caracaju a subida. Primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5407 é o código transponder, 12945 é o controle. 0 vento, 100 graus, 112. Bom, no 630, protejamento correto, já para o gestionamento. Está no 4 para o gestionamento. O senhor já está pronto, é isso? Oi, senhor. Então tá autorizado, chama pro táxi, no 630. Camarada pro táxi. 8611 ali, mantém o seu 710. Sim, mantém, 8613. Prossiga. E essa nave me chama plantar 7190. Igual 1165, daquela dos espaços, chama controle 129, decimal 45. Cruzou o novembro e se autorizou o táxi até a intenção 197, em reposto para ingresso. Tareia 6311, tem livre decolagem, intenção 10, vento 1900 graus, 099. Livre decolagem, Tareia 6311. Aguarde cópia no 621. Já eu. Solo com 130, 46, 320, Natal. Táxi na direita, via Índia, ponto de espera, chame 1895, ajustado 10 no 4. No 621, eu tenho pré-aprovado 360, o senhor aceita ou aguarda a coordenação para o 380? 9945. 12945, bom dia, senhor Evetrino. Pode confirmar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. 5497 é o código, 12945 é o controle. Bom, no 630 ali, mantém cabeceira 10. Ali é mantendo 10. Bom, no 630, sou autorizado a decolagem, pichando 0, vento 120 graus, 1-1-2. Deixa eu falar 0, com 130. cópia? Maceió aprovado, nível de voo 2850, via para o IC 58. Subida Tuca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5422 é o código, 12945 é o controle. Uno 630, decolado 30, chama controle 48, tá pronto para a cópia? Maceió aprovado, tipo 370, via para o IC 58. Pouca transição Aracaju é a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5426 é o código, 12945 é o controle. Bom dia, Papatango, X-Ray Alpha Chat. Aqui é a Fitalha, gestão altímetro no 014, tenho livre, pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-1-2. Tenho altímetro no 014, livre, pouso na 1-0, aqui é o Fajé. Bom, Salvador, 094. Bom, 094, existe altímetro no 014, continua a aproximação, número 2 para pouso. Passando Duna, gol 0094. Gente, 0094, passando aproximação e agora da pista livre. Ok. Encerros 1 novembro, mantenha a posição. Posição Ecos 1 novembro. Papa Charlie, os Alas 34, poderia confirmar o pai que irá prosseguir? Tente, livre direita, chama só o 121 no décimo 9. Senhor Alfa Charlie, vai preferir para o 45? 94, solo o vento 110 graus, 119, está autorizado pouso, pistão a zero. Livre pouso, gol 1094.